Abra tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19. Amém? Capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Glória a Deus. Fala comigo: está consumado. Todo mundo fala: está consumado. Glória a Deus. Mas a morte de Jesus na cruz, ela pôs fim ao domínio que Satanás tinha sobre a raça humana. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali ele tira o direito, o poder que Satanás tinha sobre o homem por causa da queda. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e derrama o sangue dele pelo homem, Jesus ali, ele compra de volta o homem para Deus, ele traz de volta o homem para Deus, ele tira literalmente das mãos de Satanás o direito que Satanás tinha sobre o homem. Então a questão hoje é o seguinte: o homem vai para o inferno porque ele quer, por opção, por rejeitar Deus, por rejeitar a salvação, por rejeitar a cruz, por rejeitar a dívida, que foi a quitação da dívida, que foi completamente paga por Jesus. Que essa palavra de Jesus está consumado, e ele ali rendeu o Espírito. Jesus ali, ele chegou no ápice, no final. Estava tudo pronto, tudo feito, não havia mais nada o que fazer. Se você estudar os evangelhos, você vai entender que Jesus, ele foi deliberadamente para a cruz. Quando prenderam ele no Getsêmani, que Pedro tira a espada ali e corta a orelha de Malco, um dos guardas do sumo sacerdote, Jesus falou: Pedro, mete a tua espada na bainha. Você acha que se eu não quisesse, eu não rogaria ao Pai, ele não enviaria aqui milhões de anjos e me salvaria deste momento? Ele fala: mas foi para isso que eu vim. E você percebe, se você estudar os evangelhos, os dias que antecedem a crucificação, a palavra de Deus diz que Jesus, ele decidiu, ele deliberadamente se levantou e decidiu ir para Jerusalém. E os próprios discípulos repreenderam Jesus, dizendo: Senhor, você está louco, estão querendo te matar. Tipo, a tua fama chegou no auge, hoje é época de festa da Páscoa. Todo sacerdote, Jerusalém está em polvorosa, todas as autoridades presentes, os sacerdotes estão ali presentes. O Senhor não pode ir para Jerusalém. Mas por que ele decidiu descer para Jerusalém? Porque Jesus precisava morrer na Páscoa. Então, quando você estuda a palavra de Deus no Velho Testamento, você precisa entender que tudo no Velho Testamento aponta para o Novo. Fala comigo: tudo no Velho Testamento. Todo mundo fala: tudo no Velho Testamento aponta para o Novo. Por isso que, se você lê o Velho Testamento na ótica do Velho, você não entende nada, você fica doido, você quer virar judeu, porque quando você lê o Velho Testamento colocando Jesus nele, tudo se torna diferente, porque você vê que cada parte, cada trecho, cada lei, cada algo que Deus estabeleceu ali no Velho Testamento apontava para Jesus, apontava para a redenção, apontava para a salvação. Então você percebe em toda a vida de Jesus se cumprindo tudo o que havia sido estabelecido no Velho Testamento. E quando Jesus morre na Páscoa, ali era o ápice do cumprimento da redenção do homem. Porque o que acontecia na Páscoa, se você abrir lá em Êxodo capítulo 12, não precisa abrir, mas é bom você anotar e ler esse capítulo. Esse capítulo, ele fala de três festas. E essas festas aconteciam no dia 14, no dia 15 e no dia 16 do primeiro mês do ano. E dia 14 era a festa principal, que era a Páscoa. E o que era Páscoa? Era o dia que eles celebravam, o dia que eles saíram do Egito, o dia da libertação deles. E quando você lê o capítulo 12, você vê Deus dizendo para Moisés: fala para todo israelita, por família, cada um pega um cordeiro macho de um ano, sem defeito, e esse cordeiro ele vai ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro vocês vão aspergir no batente da porta de vocês. Porque nesse dia eu vou dar grande livramento sobre a nação de Israel. Então Deus tira a nação de Israel do meio do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e leva eles para a terra prometida. Mas o ápice dessa celebração, dessa saída, dessa libertação, foi a morte do cordeiro. Quem que é esse cordeiro? Por isso que João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi católico aqui praticando? Quem já foi à missa? Pode ir, era a coroinha, gente. Na hora da Eucaristia lá, quando o padre ele rompe a hóstia, essa frase é regra deles, né? Fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Isso é Bíblia, isso é da palavra de Deus. Foi João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele declara isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Deus estabelece a Páscoa, Deus estabelece ali no meio da nação de Israel o ano da libertação, o dia da libertação, o dia da fuga do Egito, o dia que eles deixariam de ser escravos e passariam a ser pessoas livres, o dia que eles deixariam de ser escravos e rumariam para a terra prometida deles. Então Jesus ele precisava morrer exatamente nesse dia, porque Jesus representava esse cordeiro que foi sacrificado, que foi tirado o sangue e colocado nos umbrais da porta, e aqueles umbrais da porta que simboliza a entrada da casa ou a entrada da nossa vida. Naquela noite, quando o anjo da morte entrou no Egito, toda a casa que não tinha sangue da porta, aquele anjo da morte entrou e matou o primogênito. Então Jesus ele precisava morrer exatamente na Páscoa. Mas se você ler o capítulo 12 de Êxodo, você vai ver lá que o texto fala de três festas. Fala da Páscoa, dia 14, que caiu numa sexta-feira, né, no caso da morte de Jesus. O sábado era o dia da fé, era o dia do descanso, mas caiu ali outro dia, que era no dia 15, era o dia da celebração dos pães asmos. E no dia 16 é a festa das primícias. Tem nada a ver com a oferta das primícias. E Jesus, quando ele morreu, ele precisava cumprir o ritual dessas três festas. Por quê? Porque o plano de salvação foi estabelecido ali. Quando Deus deu festas para a nação de Israel, Deus queria que os filhos de Israel entendessem quando Jesus viesse, entendessem a razão da morte do cordeiro, entendessem porque na festa dos pães asmos eles precisavam comer pão sem fermento e pão com ervas amargas. Eles precisavam entender porque dois dias depois da Páscoa eles precisavam tirar ali o primeiro molho, né? A festa das primícias era o primeiro molho, a colheita estava para estourar, ela se cumpria em Pentecostes. Mas antes de Pentecostes, 40 dias antes, era tirado o molho e levado, dois dias depois da Páscoa, era chamada a festa das primícias, aquela primeira colheita, como oferta, como oferenda ao Senhor. Era chamada a festa do início da colheita. E quando Jesus morre na Páscoa, quando o cordeiro ele é sacrificado na Páscoa, querido, se você estudar a morte do cordeiro, a forma como o cordeiro era morto, como o cordeiro apontava para Jesus, você entende porque Jesus precisou passar por tudo aquilo. O cordeiro ele não podia ser morto dentro de casa, ele tinha que ser morto no arraial, fora de casa. Jesus morreu fora de Jerusalém. O cordeiro precisava ser separado. Quatro dias antes da morte dele, ele precisava ser separado. Jesus, quatro dias antes, desce para Jerusalém, se separando, se preparando para a sua morte. O cordeiro precisava morrer no crepúsculo, no fim da tarde. Jesus morreu na hora nona, ou exatamente às 3 horas da tarde. Então você, em minúcias ali, você vê se cumprindo a morte do cordeiro, a forma como o cordeiro era imolado. Você vê Jesus assim, em minúcias, sendo cumprido na cruz. Até na questão do horário, Jesus ele morreu 3 horas da tarde, na hora nona. A Bíblia diz que ele expirou. Essa frase que ele disse aqui, está consumado, foi na hora nona, faltando 3 horas para acabar o dia, porque o dia no calendário lunar não acaba meia-noite como o nosso aqui, ele acaba às 6 horas da tarde, que ele é considerado 12 horas da noite e 12 horas do dia. Por isso que os sabatistas, quando eles comemoram o sábado, eles começam a comemorar na sexta-feira às 6 horas da tarde, porque eles entendem dentro do calendário lunar que o dia começa ali, porque as primeiras 12 horas da noite, que seriam as nossas 6 horas, complicação, né? Bagunçaram tudo o calendário. Às 6 horas da noite, até às 6 horas da manhã, seriam as 12 horas da noite do calendário lunar ou do calendário bíblico. E às 6 horas da manhã nossa, até 6 horas da tarde, seriam as 12 horas do dia, que é o dia do calendário lunar, que é o dia do calendário bíblico, né? E tanto a noite quanto o dia era dividido em 4 etapas. Então a noite era chamada de 4 vigílias. Por isso que fala da hora terceira, da hora sexta, da hora nona e da hora 12ª. E a madrugada também, você vai ver na Bíblia muito comum isso, a segunda vigília, a terceira vigília ou a quarta vigília, que era das 3 da manhã até as 6 horas da tarde. Então não é tão complicado, mas o calendário gregoriano andou bagunçando um pouquinho aí, fruto da aliança da igreja com Roma. Mas você vê em minúcias tudo se cumprindo na pessoa de Jesus. Então Jesus é separado 4 dias antes, ele vai, ele é preso, ele é torturado ali brutalmente. Quando ele é condenado à cruz do Calvário, isso os sacerdotes jamais podiam imaginar, ele é condenado exatamente no dia da Páscoa, no dia que o cordeiro era imolado. Gente, a cegueira do judeu é tanta que mesmo eles, muitos deles leem o Novo Testamento, mas eles não conseguem enxergar essa ótica, enxergar Jesus como o Cordeiro de Deus, porque a visão de Messias dele não é visão de Redentor, é a visão de um rei que vai governar sobre a nação de Israel e colocar eles novamente como cabeça de todas as nações, como aconteceu no reinado de Davi. E isso vai acontecer no milênio, que é uma outra festa, que é a festa dos tabernáculos, que representa o reinado milenar de Jesus. Mas isso é um estudo de escatologia que a gente pode estudar mais para frente aí. Mas você percebe Jesus dando cada passo, porque ele precisava morrer na Páscoa. E na hora nona ali, a Bíblia diz que Jesus entrega o seu espírito, se rende, está consumado, e ali ele morre. E quando Jesus morre, se você estudar o Evangelho de João, todos os 4 evangelhos dão essas passagens da morte de Jesus. Mas João, ele fala da preparação do grande sábado, porque a data havia coincidido, o sábado com a Páscoa. E a Páscoa, eles precisavam celebrar o Cordeiro, né? Mas o sábado era o dia de descanso, eles não podiam fazer nada. Então se tornou um grande sábado, que eles precisavam correr, eles precisavam se ajeitar, porque eles não podiam fazer nada no sábado, a não ser comer, e mesmo assim uma comida pré-preparada. E era a Páscoa do Senhor, então aquele sábado se tornou grande por causa disso. Então a preocupação dos sacerdotes de não deixar Jesus pendurado na cruz, para que ele não ficasse todo sábado, ou seja, das 6 horas da sexta-feira até 6 horas do nosso sábado, ficasse na cruz, porque Jesus só poderia ser retirado da cruz a partir do outro dia, no sábado, a partir das 6 da tarde no nosso horário, ou a partir da 12ª hora do dia, quando encerrou-se o sábado. Então, para evitar isso, eles pediram que Jesus fosse tirado da cruz. E vai ali José de Arimateia, Nicodemos, tiram Jesus da cruz e sepultam Jesus num sepulcro, bem perto do Calvário. Quando nós estivemos em Jerusalém, do Jardim do Sepulcro, você consegue ver o Calvário, é bem perto mesmo. Então eles tiraram Jesus do Monte do Calvário, desceram. O Calvário é uma caveira mesmo, você olha assim, é nítido, né? Quem gosta de ler gibi ou leu muito gibi como eu, tem aquele personagem, o fantasma, né? Quem conhece? The Phantom, né? Então, o Calvário é exatamente aquilo. Você percebe assim, é uma caveira mesmo, impressionante. E do jardim você tem a visão do Monte do Gólgota, do Calvário, da caveira. Por isso se chama Calvário, de caveira. Então, você vê bem, bem nítido. Então, eles desceram do Gólgota e colocaram Jesus no jardim, nesse sepulcro. E Jesus ficou sepultado ali. O Evangelho de João, ele fala que nas primeiras horas do dia, depois do sábado. Que hora que encerra o sábado? Às 6 horas da tarde, a nossa 6 horas da tarde. Então Jesus ali apareceu por volta das 7, 8 horas da noite, ou talvez 1, 2, 3 horas da manhã no nosso horário, porque um dos escritores fala que era madrugada, estava à noite, né? Mas o outro escritor dá a entender que foi logo após o fim do sábado, ou seja, a partir das 7 horas ali, Jesus pode ter ressuscitado e apareceu primeiro para Maria Madalena. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Querido, algumas coisas se cumprem aqui, porque Jesus precisava morrer na Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa simboliza libertação. A Páscoa simboliza o fim da escravidão. A Páscoa simboliza o dia que você fica livre do jugo do inferno, do jugo do diabo, onde você deixa de ser propriedade do diabo, no caso representando o faraó no Egito, e passa a ser propriedade de Deus. Então Jesus nos compra de volta com seu sangue. Ele nos tira de volta com seu sangue. Ele tira ali o poder, autoridade que Satanás tinha sobre o homem. Mas, querido, impressionante que depois da Páscoa tinha a festa dos pães ázimos. Então eles celebravam a Páscoa, comiam o cordeiro, aspergiam o sangue sobre os umbrais da porta. Mas depois da Páscoa, do dia 15 até o dia 21, aproximadamente uma semana, eles precisavam comer ali pães ázimos. O que é um pão ázimo? Um pão sem fermento. Então fala da pureza do pão, da pureza do trigo e ervas amargas. Por que pães ázimos e ervas amargas? Por que pão sem fermento e ervas amargas? Porque fala da pureza de Jesus. Jesus, ele foi crucificado inocente. Quem foi condenado na cruz do Calvário? Fomos nós, nele. Jesus morreu 100% no nosso lugar. Então, se a erva amarga representa ali o amargor do pecado, né? Mas simboliza também a pureza de Jesus. Jesus não tinha motivo para ser crucificado. Nós fomos crucificados nele. Ali nós morremos nele. Nós fomos sepultados nele. Nós fomos condenados nele. Jesus pagou 100% o preço que era meu e que era teu. Mas, querido, impressionante que no domingo era celebrada uma terceira festa, né? Aqui no nosso calendário mudaram. Domingo é o domingo de Páscoa, esquece isso da tua vida. Não existe domingo de Páscoa, não existe coelho, isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, não tem nada a ver, porque domingo era celebrada a festa das primícias. Porque Jesus, Paulo diz que Jesus é as primícias da ressurreição. Então Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar. Ah, pastor, mas Lázaro. E no caso lá de Eliseu é outra situação. Essa ressurreição não conta. Falando da primeira, da ressurreição de condenação ao pecado. Jesus foi o primeiro homem que foi condenado ao pecado e que ressuscitou em vida. Então, domingo era, esquece a Páscoa, porque Jesus morreu na Páscoa, não ressuscitou na Páscoa. Jesus ressuscitou no dia da festa de primícias, no dia que o povo celebrava ali a colheita dos primeiros frutos. Começaram a aparecer os primeiros frutos a serem colhidos, e aqueles frutos, eles eram recolhidos e levados ao templo, e ali se fazia uma festa de celebração das primícias dos primeiros frutos. Então, quando Jesus ressuscita no domingo, representa, querido, o primeiro de uma nova criação, o primeiro homem de uma nova raça, o primeiro homem de uma nova criação, o primeiro homem de uma nova condição, totalmente justificado do poder do pecado e sarado. Porque Jesus estabelece na cruz do Calvário uma nova condição para mim e para você. Nele nós somos salvos, perdoados, mas nele nós também somos sarados. Então Jesus precisa ressuscitar, querido, no dia da festa das primícias por causa disso. Porque ali estabelecia-se a nova condição de um novo homem. Um homem que foi condenado à morte, que morreu, foi celebrada a sua morte com os pães ázimos da sinceridade, como diz Paulo, mas ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos levantamos para andarmos em novidade de vida. Paulo fala isso em Romanos capítulo 6, quando ele fala do batismo, quando ele fala da ressurreição. Nós somos sepultados com ele do batismo, mas ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. Então, quando nós estudamos, querido, essas páginas do Velho Testamento, nós precisamos entender e saber o que elas representam. Precisamos entender e compreender, porque senão nós caímos no risco de vivermos práticas místicas. Hoje, o que tem de igreja celebrando as festas judaicas, vocês não fazem ideia. Não que seja errado. O errado é quando ela vira doutrina, né? Que as pessoas muitas vezes celebram, mas não sabem o que significa, não sabem o que representa. E hoje, a festa judaica, ela não tem valor nenhum para a igreja. É bom esclarecer isso. Podemos celebrar como atividade? Podemos, mas não como doutrina, porque elas não têm valor nenhum para a igreja. O valor delas está na pessoa de Jesus, o valor delas está na cruz, o valor delas está na ressurreição, porque, querido, a Páscoa simboliza a crucificação de Jesus, os pães asmos e as ervas amargas representam a celebração pela morte de Jesus, pela redenção do homem. As primícias representam Jesus ressuscitando como o primeiro homem a vencer o pecado e a ressuscitar para andar em novidade de vida. A festa dos tabernáculos, ela aponta para o milênio, porque ela fala de um tempo que Deus cuidou do povo de Israel no Egito, e nessa época todo judeu dentro de casa, ele faz ali um sucote, né? Se você falar cabaninha, eles acham ruim. O pessoal que você leva é sucote o nome. E coloca essa cabana dentro de casa, e eles ficam ali, dormem ali, comem ali, que representa o tempo que eles passaram no Egito. Deus guardando eles, cuidando eles, e a festa dos tabernáculos, ela aponta para o milênio. E a festa das trombetas, ela aponta para onde? Ao soar da última trombeta, representa o arrebatamento da igreja. Então, tudo no Velho Testamento, querido, tem uma finalidade, aponta para Jesus. Então, quando a igreja começa a celebrar essas festas como doutrina, achando que Deus está nelas, isso é um problema muito sério. Teve um casamento uma vez que alguns irmãos usaram numa igreja que estava celebrando a festa dos tabernáculos. Meu Deus, e os irmãos ali, por causa do casamento, eles mexeram no sucote. Na cabana, né? Na cabaninha ali, que eles deixam armada ali durante todo o tempo da festa. Gente, mas deu um problema. Você não faz ideia o que esses irmãos ouviram. Parece que tinham cometido um sacrilégio. A coisa assim ficou feia, parece que mexeram em algo sagrado. Pensa no trem sagrado. Os irmãos ali, errado, porque você está na casa de alguém, você tem que respeitar as pessoas, não tem esse direito. Mas na simplicidade dos irmãos, para não atrapalhar a foto do casamento, ó, vamos desmanchar essa cabaninha e a gente monta depois, né? Meu Deus do céu, vocês não imaginam o que não ouviram. A coisa foi feia. Por causa de uma simples cabana, de um simples sucote que estava ali apontando para uma festa, porque a coisa virou doutrinária. Parece que Deus está naquele negócio, e não está, não. Deus não tem nada a ver com isso, querido. Se você ler o livro de Colossenses, Paulo fala que a nossa celebração não deve ser em cima dos rituais judaicos, que Paulo fala que não tem nenhum valor. Paulo fala que tudo isso são sombras daquilo que haveria de vir. Se cumprir em Jesus, estão se cumprindo na palavra. Então, a condição, nós precisamos olhar para aquilo e saber o que representa. Então, quando você vê a Páscoa dos judeus, você sabe o que representa. Jesus morreu por mim. Jesus derramou o sangue dele por mim. Por causa da marca do sangue dele na minha vida, o anjo da morte não pode entrar mais na minha casa. O anjo da morte não pode entrar mais na minha vida. O anjo da morte não pode mais tocar em mim. Ah, festa das primícias, festa das colheitas, querido, simboliza Jesus quando se levantou dos mortos, derrotando a morte. Simboliza o primeiro homem que saiu do inferno, o primeiro homem que o inferno não pôde deter, que o inferno não pôde reter. Simboliza o primeiro homem que Satanás não pôde mais tocar. Satanás perdeu a autoridade do homem por causa da ressurreição de Jesus. É isso que simboliza a festa das primícias. É simboliza aquele primeiro molho, aquele primeiro feixe, aquele primeiro fruto que os judeus pegavam ali da primeira colheita que estava chegando e levava para o templo para celebrar, simbolizava Jesus se levantando dentre os mortos. Nós precisamos entender o que representa, querido. Precisamos saber. Então, se você lê o Velho Testamento e não lê nessa ótica, você fica doido, você fica místico, porque você não entende, não compreende. Mas quando você coloca Jesus ali, você consegue entender tudo, você consegue compreender tudo. Ah, se cumpriu aqui. Tudo, a festa aponta para Jesus, o dízimo aponta para Jesus, a primícia aponta para Jesus, o maná apresenta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Lá no tabernáculo construído, as portas de entrada representam para Jesus, cada móvel dentro do tabernáculo aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus, querido, tudo. A própria palavra, a própria lei, a própria Torá, aponta para Jesus. Impossível você ler o Velho Testamento sem essa ótica. Agora, quando Jesus ressuscita, 40 dias depois, ou um pouco mais, quando ele sobe aos céus, o que ele diz para os discípulos? Fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que que nós somos chamados de pentecostais? Por quê? Cá de quê? Porque o Espírito Santo desceu no dia da festa de... Não podia ser no outro dia. Porque o que que era a festa de Pentecostes? Era o dia da festa da colheita. Quando o judeu celebrava o Pentecostes, estavam declarando: a nossa colheita vai ser abundante este ano. O que que representa o Pentecostes? A igreja. A dispensação do Espírito Santo, o tempo da igreja, que nós estamos em colheita, estamos colhendo, tirando almas do inferno, tirando almas da mão de Satanás e trazendo para o reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, hoje a igreja entende o que simbolizava, por que que o judeu todo ano celebrava a festa de Pentecostes? Que era o dia da colheita, chegava o ápice da colheita, que eles precisavam recolher todo o trigo. E a festa era para celebrar a abundância daquilo que Deus havia dado para eles. Então, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, era para isso, querido. Era para nós entendermos que a nossa colheita vai ser enorme. A nossa colheita vai ser abundante. É Deus dizendo: eu vou abençoar vocês, eu vou encher vocês. Porque a Bíblia diz... Quer ver? Vamos lá em Atos capítulo 2. Abre lá. Atos capítulo 2. Vamos abrir aí? Por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. 99% dos pentecostais não sabem disso. Isso é pentecostal por quê? Uai, eu sou crente, ué. Porque eu falo em língua, ué. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós falamos em línguas, glória a Deus. Mas nós somos chamados pentecostais porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E ali começou para nós o dia da colheita. A igreja se manifestou, começou no dia da descida do Espírito Santo. Por isso nós somos chamados de pentecostais. Isso aqueles que oram em línguas, né, que creem nas manifestações do Espírito Santo. Mas a festa de Pentecostes, ela representa o advento da igreja, o tempo da igreja, o tempo de colheita, o tempo que nós estamos colhendo almas para o reino de Deus, o tempo que nós estamos colhendo, tirando almas do inferno e trazendo para o reino de Deus. Pentecostes representa a colheita. E o motivo da festa, querida, é para eles celebrarem a abundância, porque Deus havia prometido para eles que se eles cumprissem, se eles praticassem as festas, praticassem os princípios, toda a colheita deles seria abundante. Então eles se reuniam para celebrar a abundância da colheita. E o que estabelecia a abundância da colheita era a festa da primícia. Porque eles separavam ali os primeiros frutos, os primeiros feixes, os primeiros molhos e levavam para entregar a Deus. E Deus os abençoava no ápice, na festa de Pentecostes, a colheita era tremendamente abundante. Então, é algo tremendo quando você entende a palavra de Deus nessa ótica. Quando você, sem espiritualizar ou sem dogmatizar, você entende o que representa, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer trabalhar no nosso coração, o que Deus quer trabalhar no nosso espírito, o que Deus quer nos ensinar para você aprender a andar numa verdade que muda você. Então, no capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a festa que estava começando, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e... O que que diz aí? O que que diz aí, gente? Encheu toda a casa onde estavam sentados. E o ápice da festa de Pentecostes era uma colheita cheia, era uma colheita abundante. Era o extremo da prosperidade. Deus sempre prometeu isso para a nação de Israel. Então, quando o povo celebrava essa festa, eles entendiam o que representava. Então, nós como igreja entendemos porque Jesus morreu na Páscoa, porque Jesus estava sepultado em um sábado, porque Jesus ressuscitou no dia 16, né? No caso, coincidiu ser domingo. Mas não tem nada a ver com o domingo de Páscoa, isso não existe, apaga isso do teu calendário. Amado, em nome de Jesus, se possível, nem compre ovo de chocolate, que isso é abominação. Deixa para comer ovo de chocolate outro dia, não esse dia. Que são abominações, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Domingo é dia de festa de primícia, onde se celebrava os primeiros frutos, Jesus ressuscitando, o primeiro homem que saiu do inferno, tirando o poder de Satanás. Essa é a condição da ressurreição de Jesus. Mas 40 dias, ou um pouco mais de 40 dias, na realidade 7 semanas depois, exatamente 49 dias, começava-se a festa de Pentecostes. Da Páscoa até Pentecostes dava exatamente 49 dias, ou 7 semanas. E o Espírito Santo desceu exatamente ali. Deus dizendo para cada um de nós: a colheita de vocês vai ser abundante. E ele não estava falando de dinheiro, não. Dinheiro faz parte, né? As pessoas usam isso, misericórdia, né? A crentaiada fica eufórica aí. Dinheiro faz parte, mas não é esse o propósito. Colheita, você está falando de almas, querido. Colheita vai ser abundante, a prosperidade espiritual de vocês vai ser abundante. O Espírito Santo, quando encheu toda a casa, falava de ser cheio do Espírito, de se mover numa dimensão do Espírito, de se mover numa dimensão da palavra. Por isso que é perigoso quando a igreja começa a celebrar uma festa sem entender ela, sem saber o que representa. Aí se torna um judeu, está regredindo, voltando 2000 anos atrás, anulando o sacrifício, anulando a graça, anulando a verdade da palavra e simplesmente celebrando uma festa, que se é importante para o judeu, para a igreja não tem significado nenhum. Eu estou falando da festa, da prática, do ritual, porque nós sabemos o que ela representa hoje. Nós sabemos o que é Páscoa hoje, amém? Nós sabemos o que é pão asmo e erva amarga hoje, amém? Nós sabemos o que é festa de primícias hoje, amém? E nós sabemos o que é Pentecostes também, querido. É uma promessa de sermos cheios dele, de termos o melhor dele, de termos a abundância dele, de cumprirmos em plenitude na nossa vida o melhor daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender a andar nesse caminho, andar nessa verdade e sair de práticas, querido, que não acrescenta nada para a nossa vida, que não muda a nossa vida, que não estabelece nenhuma condição de mudança profunda. Tem muita gente correndo, fazendo muita coisa, fazendo a coisa certa de um jeito errado. Né? Quando Jesus fala para Marta, né? Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas, quando apenas uma é necessária e somente uma importa. Maria escolheu a boa parte e isso ninguém nunca poderá tirar dela. Aprenda a escolher a melhor parte, querido. Aprenda a entender que Deus tem o melhor dele para você. Aprenda a viver na condição de uma verdade que muda a tua vida de uma forma profunda. Porque se nós não aprendemos a mergulhar na verdade, na palavra, nós nos enchemos de práticas místicas que nunca vão acrescentar nada na nossa vida. Nunca vão acrescentar nada na nossa fé. Pode ser muito bonito, pode trazer alguns resultados, mas não traz mudança interna, não traz mudança profunda. O que muda você? Uma palavra profética ou a obediência? Eu fiz uma pergunta, o que muda você? Uma palavra profética ou obediência? Obediência. Tem gente que recebe palavra profética todo dia, mas não obedece. Então o que vai mudar você não é a palavra profética. O que vai mudar você é a obediência à palavra profética. Então a palavra profética, ela nos muda quando nós obedecemos. Quando ela entra dentro de nós de uma maneira profunda, de uma maneira real. Quando nós nos submetemos a essa palavra, quando nós nos sujeitamos a essa palavra e entramos num caminho de obediência a essa palavra nos muda, essa palavra nos transforma. Porque tem gente que recebe palavra profética todo dia, mas sempre toma a decisão errada. Sempre opta de entrar pelo caminho errado. Mas é a obediência que muda você, porque ela estabelece na tua vida uma condição onde a palavra profética vai funcionar. Essa é a diferença. Amém? Vamos cear então? Glória a Deus.